Romário 1019, Santo Jesus do Cerro. Autorizado. Autorizado e rápido, assim, você serve a. Controle Salvador, boa noite, o S. 4-6, já para 160. Objeto 6746, pista para 2000 pés, chegada à área, ajuste no 019. 2000 no 019, cidade 4 rápida, presente. Autorizado. Sétimo 4, bom dia, informação Bravo, confere, Aracaju, nível 230, decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle 120 decimal 8 e aciona 5160 no transponder. Correto, confirma o portal. Ciente, 102, chama pronto para o direcionamento, gol no 714. Salvador, confirma essa 6170, autorizado INEP. Autorizado, reporte estabilizado. Autorizado, da 6170. Gol 606. Gol 606, informação em Cursa Bravo, Campina Grande 390, copia? Cacete da Bravo, copia. Autorizado Campina Grande, nível 390, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Zipar, onde intercepta o peso no 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120.8 e aciona 5171 no transponder. Autorizado 390 Campina Grande, decola da 10 com esquerda, Pucas de Pá, intercepta a peso 10 e segue via roda do plano, controle 108-5171, responde. Correto, portão 5, chama pronto, pushback, acionamento, gol no meio, 06. No 714, autorizado, reporta táxi. Estabilizado, 3170. 3170, chame a torre 118, decimal meio. 118, decimal meio, 3170. Plano 994, sim, Constantino, cópia Maceió, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Então, 3170 na escuta da torre. 3170 na escuta. Já embaixo travado, confio. Afirmo, pressão só final da 1-0, tem disposto baixar travado. Ciente, livre pouso, pista 1-0, vento 1-6, 0 graus, 1-0 nós, então 3170. Autoriza pouso, pista 1-0, 1-7-0. Gol 994 na escuta. Para a cópia, chame 121 decimal 9. Número 994, autorizado, Maceió, nível 350, decola da 10 com curva esquerda, no texto da saída PUCA, transição Caju, o intercepta o turístico 58 e segue conforme a nota do plano de voo. O controle 120, decimal 8 e aciona 5166 no transponder. Autorizado, Maceió, nível 350, decola da 10 com curva esquerda, saída PUCA Caju, o turístico 58. Conforme rota proposta. Controle 120, só 8 pontos. Transponder 166, bom, 994. Correto, confirmo o portão. Portão de número 3. Exatamente, no 03, para acionamento, táxi, chamem o Nuno 8-1612, eu vou no 994. Acionamento, 1912. Torre 1 na noite, decimal 6. 8 e meia, obrigado, bom serviço. Salvador, bom acesso no parque, mandamos para o táxi com 148 a bordo, autonomia 2 horas e 17, hotel na Recife. Processo no 4, taxi V Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1019 agora. Gente, autorizado V Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0 com 1019, bom nome, processo no 4. Informador, boa noite, UEP 6746. WebJet 6746, boa noite, conseguiu aproximação, guardando pista 1-0 livre, ajuste 1019. 1019, beleza. 170, no solo 36, liberando via Eco, taxia via Alfa, Juliette, remota 14, parte principal, não me escuta até o corte. Eco, Alfa, Juliette, remota 14, taxia 170. 6746, confirmando já embaixo travado. Gente, livre pouso, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 9 nós, WebJet 6746. 4, autorização João Pessoa, 370. 96, João Pessoa, nível 370, para a cota, chame 1-2, em ambição 9. Bom, 7-1-4, considera. Afirmativo, após a passagem da aeronave na final, ali mantém pista no 0, um gol no 7-1-4. Bono 896, informação Bravo confere, João Pessoa, autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva à esquerda, no perfil da saída Fuca, transição Caju, onde intercepta o turístico 58 e prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5170 no transição. Autorizado João Pessoa, 370, no perfil 8, decola da 1-0, no perfil da Fuca, está na casa de... Correto, portão 4, para acionamento táxi, chame 1-18, decimal 612, o gol 1896. Camarada, obrigado. Jet 6746 no solo aos 40, liberando via Fox, Taxi, via Alfa, Juliette, 02 ao portão, agilizando na medida do possível. Fox Alfa Juliette 02, livrou o Webjet 6746. Afirmativo, agilizando o táxi até o portão 02, na medida do possível, Webjet 6746. Uno 714, vento 160 graus com 9 nós, livre decolagem, pista 10. Autorizar decolagem 10, vão na 7, compadre. Rio 714, decolado aos 41, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 714. Boa noite, eu vou 1714 na Pucajamo, passando 2000 para o 230. 1714, contato radar, subo a nível 230. Subindo ao 230, vou na 714. Luna 994 autorizado, reporta táxi. boa noite, bom 606 para Putibã, estacionamento. Bruno 606, no 5, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 606. Bruno 994, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera, reporta pronto, ajuste 1019. Indy Alpha, ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 019, voo do 994. Corrigou no 89604, puxa acionamento. Bruno 896, totalmente pronto, no 4? Totalmente pronto. Gente, coordenando com a equipe de solo, após a aeronave da companhia liberar o setor no táxi, está livre, reporta táxi. Ok, após o táxi da aeronave da companhia em Itaguaí, está autorizado e pronto, no 89. Bruno 994, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 160 graus com 99, apenas confirmando o PAB 97 ou 197. Gente, grata. Alinha e decola 10, 160 graus com 99, Bruno 994. Gente, alinha e decola da 10, 994. Tango Vitor, ciente, prossiga. Solicito autorização de reboque para a remota pátio 3 na posição 9. Só confirmando, inicialmente está na posição 612 do pátio principal. Positivo, 612 do pátio principal. Gente, inicialmente autorizado o início do reboque, vai apenas aguardar para prosseguir para o pátio 3. Temos duas aeronaves no puxo, ok? Ok, iniciando e aguardando para o ingresso no pátio 3. Vitor Tchaleco, bom dia. Confirmando o destino de Jundiaí, uma centena mínima?